24-0 autorizado, ele é o terceiro posto estabilizado. Σας λέω το πρόβλημα είναι έρμα από την αδέρφη. Salvador 6224, autorização. Alfa 0007, siga via Alfa Juliette, portal 09. Alfa Juliette, portal 09. O 4-4, está bem cerrado, 6551 do reclamador. Tinha um controle de frequência 1, 2021. 0 da Caju, da cola da pista 10, saída Fuca, já no Código Direto. Controle 10258, responde 54-190. 190 para Aracaju, da cola da 10 na Fuca, já no Código Direto, 208-5411. Obeia 224, está na posição 4, solicita acionar na posição posterior puxa. Número 224, protegimento correto, autorizado o acionamento, sem tempo puxa. Acionamento. Torre Salvador, está na 4732, informação alvo, 97, solicitação Fortaleza. São 4732, na cópia. Número 6. 06, 031. Transição flutinha, terceiro tá informe do Lima, 97, conforme rota. Controle 90.8, responda 5403. 3350 para Fortaleza, Fórmula 10, Momo Frutia, Peso 19, passo conforme, controle 208, 5403 aciona, o stan 4738. 4738, chamar para o feedback somente. Chamar. Já da Nerma tem pista 90, está 9021. Arrima tem pista 90, 9021. É 9240 confirmando o Juliette para o 09. Juliette, 09, contato radar na decolagem, que está para o nível 360, voa direto Leda. Está presente direto Leda para 3602. P21, pelo lado da cola, pista 90, ventona 70 graus, 129. Colapsarizada, pista 90, 9029. A senhora a identificação desse avião chegando a voo mediano para 4 mil pés e o eixo no zero no meio. Via São Rolo, subindo para o 340, seu 3, o seu 9021. Então 3600, seu IAD Electric 3, eu posso estabilizar. Após os dias, vou ali, doutor 9021. 5972, chamo Centro Recife, frequência 125.0, alterna 12435. 1250, alternando 2835. 125.10, primário. 1250. 125.10. Ah, 125.10, alterna 12835, obrigado. Chamatório, frequência 1985. 3600, chame o visual com o campo. Não chove na vertical, porém pista molhada. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. Alfa Juliette, 05, portão 05, Alfa Juliette. Lâmina 224, autorizado a alinhar e decolar. Deixa nós agora, entrou no 80 graus com 05 AS. Bruno 354, chama a torre, frequência 198, décima 95. 395. Bruno 098, aciona a identificação, desce para 2010, via chegada a Bomé de Uno, ajusta no 0 no meio. Transando 52, desce para 2010, autorizado em Lotus Tour, reparto estabilizado. 2010, ele é X-Ray, reparto estabilizado, só 3152. 224, circulou 24, chama na 20, por favor. 024, contato radar na decolagem, subvia 3 da FUCA para o nível 1. Atenção, voa direct point, nível 190. Vai voar point, então, o 62253 do Aconde? 4, Sol 27, Sol Juliette, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. São 4, 7, 3, 8, autorizado a decolar, pista no 0, vem para 7, 0, grau 08, 9. Estabilizou, 3152. 3152, chama todos, frequência 1 na 8, 2 na 8. 2 na 8, 2 Thank you. 7307. Após desvio, informação, vou direto a Buco. Após desvio, Buco está 4733. Desvio na 5233. Chega de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, na 3052. Lembra 224, voa direta Alfa Romeo 363 e desça para o nível de voo 150. 150 para a do Alfa Romeo 363. LR24, serviço radar encerrado, está mantendo aí no nível 190, chama controle da caixa de frequência no 20393. 203, calibra 10, 3 km/h, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Obrigado, Gol, 0908. Gol 0908, chama a torre de retenção no 8 do final 5. 9, 0908. Chamei minha 074, autorizado a lança de 3, eu posso estabilizar. Para estabilizar a lança 074. Alívio a inscrição de 229 do 6074. Alívio. Obrigado. Alô, Gol 098, 2000 do Índia Serra, baixar para lá. Boa, vamos ver uma vez, chama o visual, vento 170 graus, 8 nós. Chuva leve, pista molhada. Eu vou passar visual, correr uma vez. T074, informe o Salvador Terra Instrumento, teto de 600 pés, visibilidade de 2.500 metros, chuva moderada. Paus 42, siga via Alfa GDF, Porto Alvaro 2. Alfa GDF, Porto Alvaro 2,